E aí, galera, aqui é o Rafa Peck, I'm don't know, não sei nada sobre o assunto. Fala, galera, beleza, beleza. Aqui é o Lucario e you know nothing, Jon Snow. Aqui é o Vegan barra Renan e eu queria ter um lobo gigante. Claro que hoje, aqui no Solta Segura, nós vamos falar sobre Game of Thrones. Não sabe, eu não sei sobre o assunto, o Vegan, o Lucario vão falar sobre isso. Ah, só pra deixar bem claro, vai ser sobre o primeiro livro e a primeira temporada, tá? Então vai ter spoiler, então lamento muito aí. Se você é uma das duas pessoas que nos escutam, vai tomar spoiler. Vão Então ter tá. vários spoilers aqui então. É, a gente vai dar uma resumida, né? Falar sobre o que a gente achou da primeira temporada, do primeiro livro. E vai ser isso, entendeu? Vai ser um podcast sobre cada assunto. Então, Vamos começar por hoje. vamos para os e-mails. Vamos para e-mails, Vegan. Essa área aqui, né, esse intervalo depois da entrada vai ser sobre a gente vai falar os anúncios, as notícias, esse tipo de coisa, para introduzir vocês do que vem semana que vem ou mês que vem, dependendo de quando a gente gravar, né? Né, Rafael? Mas é. Aqui vamos dar o primeiro anúncio, Vegan. Fala aí para eles quem vem aqui no próximo Sots Golem. Vai ter um convidado muito maneiro aqui, é o Nicolas Queiroz, do blog Bacanudo, né? Isso. Ele é amigo do Lucario, o Rafa Peck chamou ele pra participar aqui. E ele e o Leandro, né, do Pod Café, também pode participar do próximo podcast, que vai ser sobre cinema. Isso. Então, quando é que sai o próximo podcast? Próximo podcast, cara, depende da disponibilidade deles gravarem. É, daqui a tipo uma ou 2 semanas já vai estar saindo, mais ou menos. Então. Isso. E depende da minha edição também. Exato. Vai ser sobre cinema e provavelmente vai participar os dois. Por enquanto, só o Nicolas está confirmado. O Leandro, do Pod Café, ele participa, Lucas? Vai sim. Ok, então. Então, só isso. Notícias, e-mails, recados e vai ser nessa área aqui. E agora, curta o nosso só segundo. Vamos começar agora falando sobre Game of Thrones, a primeira temporada e o primeiro livro. Se você não viu o primeiro livro nem viu aí Robert a primeira morre. temporada, só Robert você morre, toma spoiler aí até o fim. A partir de agora, você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Então, Robin Ned morre. vamos falar primeiro sobre o autor, né? O nosso querido George R. R. Martin. Ele começou a escrever Game of Thrones tem um tempo. A série começou nos anos 90 e tá sendo lançada até agora. Até então foram 5 livros, no total de 7. Eu tenho 5 aqui, eu tô lendo. Eu terminei o primeiro, tô lendo o segundo. Cara, e é muito foda, cara. A maneira com que ele escreve, a maneira com que ele. A perspectiva dos personagens, tudo é muito foda. O George tem aquela parada, ele tá se atrasando um pouco com os volumes, né, cara? E o pessoal tá preocupado com ele morrer, cara, porque ele já é um senhor de idade, Ele é já um com 60. velho, vamos falar. É, ele tem 60 e poucos anos e. Não é velho não, cara, é jovem ainda. Não, velho, ele é um velho gordo que Não. pode morrer muito provável. Então, Uai. Tá. O primeiro livro, ele foi escrito nos anos 90, 91, começou o primeiro livro. O nome é A Guerra dos Tronos, que inclusive também é o nome da série, certo, Lucas? É, eles pegaram o nome do primeiro livro e botaram, porque acharam que era mais, que tipo, que podia significar com combina mais. Assim, para deixar bem claro, eu li o livro, o Lucario viu a série, né, tá vendo ainda. É. E aí, dessa maneira, dá pra ter um conflito de interesses aqui, cada um apresenta um ponto de vista sobre o que achou do... da história. Então, como é que... Em que local se passa a história? Explica aí, Lucario. Cara, o início, pelo menos, da série começa em um Winterfell mostrando... Não, na verdade, o início do início da série mostra os White Walkers. É o prólogo. É. É o prólogo. No livro também começa e assim. Zumbis! Que... É, os White Walkers, eles seriam uma espécie de experiência com os zumbis do George R. R. Martin, né? Aham. Que ele tentou trazer os zumbis pro mundo do Game of Thrones. É, ele gosta de misturar realidade com ficção. É, isso é muito maneiro. Ele é aquele tipo de escritor de fantasia, só que ele é realista também. Uhum. E uma característica dos livros dele é que não tem um mocinho e um vilão, entendeu? Ele joga ali o ponto de vista de cada personagem e cada, assim, você tem uma ideia própria do que você acha, quem tá certo e quem que tá errado, entendeu? Uhum. É claro que você tende a gostar mais de um personagem do que outro, isso é normal, né? Como toda história. É, só que aí ele vai lá e o personagem que você gosta, ele acaba com ele. Mas ele mata, é. É, qual é o personagem que primeiro... Qual é o primeiro personagem que morre? O Robert. Depende. Assim, tu fala o quê? Personagem importante? É, personagem importante que morre. É o Robert. A morte do Robert é bem... Ela não é inesperada, você já imaginava que ele ia morrer. É. Mas a morte mais... né, que mais abala o primeiro livro, a primeira temporada, é a do Ned, cara. Até porque ela é... Você não consegue prever, entendeu? Teoricamente, ele não ia morrer, né? Isso a gente fala mais pra frente, porque senão a gente vai, né, entrar em um assunto aqui, a gente vai ter que explicar a história de como é que isso acontece. Então vamos continuar a história aqui. O Game of Thrones, ele é um mundo medieval, certo? Assim, não se passa no nosso mundo, é uma realidade alternativa. E tem três continentes. É o Westeros... Qual outro, Lucas? É o Westeros, é a espécie de América. Que mais? Cara, eu só me lembro do Westeros. Westeros é onde se passa o primeiro livro, basicamente. Tem o Westeros, tem um que é uma espécie de África, que é onde moram Dovahkiin, uma parada assim, né? Dothraki. E tem uma espécie de Austrália, que é uma terceira ilha. E o mundo deles é maior do que o nosso, tanto que tem aquela parada de órbita. Assim, você percebe na série que, tipo, eles não têm previsão de quanto tempo dura o inverno, quanto tempo dura o verão. Isso aí é porque eles têm uma órbita, a órbita do planeta deles é maior do que a nossa. Então tem essa parada, não tem estação. E o principal, mas mesmo assim, é o Westeros, é tipo o continente principal. É uma espécie de América, entendeu? É. Lá moravam... Norte. É. Não, o norte de Westeros, porque o Westeros é um continente gigante. Uma espécie, entendeu? E, no princípio, né? Westeros era uma espécie de América, né? Lá viviam os filhos da floresta, né? E os primeiros homens? Não. Eles chegaram depois. Moravam os filhos da floresta, que eram uma espécie de índios, né? Eles eram criaturas... eles eram, não eram humanos, mas eles tinham forma de humano. Entendeu? É tipo eles eram a colonização do Brasil, pensa assim. É, isso aí. Eles eram bem menores que humanos, eles chegavam ao tamanho de mais ou menos uma criança. Uhum. E eles eram pacíficos, né? Até que os primeiros homens chegaram na ilha, em Westeros. Eles vieram desse continente que seria a África, que é onde moram os Dothrakis. É bem difícil de ver. E eles teve uma guerra entre os primeiros homens e os filhos da floresta. Essa guerra durou milhares de anos e matou muitos deles, né, dos dois lados. Uhum. Aí teve uma paz entre os dois lados, que durou 5 mil anos. E nesse período foi formado os Sete Reinos, que é o governo principal de Westeros. Nessa época, eram sete reinos mesmo, entendeu? Eram vários reinos, inclusive o Reino do Norte era um dos Sete Reinos. Aí teve um outro povo desse mesmo continente, que veio os primeiros homens, que eram os Andalos. Os Andalos atacaram o Westeros e teve uma guerra descendentes dos primeiros homens e dos filhos da floresta contra os Andalos. Os Andalos dizimaram os sete reinos. O único reino que se manteve a invasão dos Andalos foi justamente o norte. Tanto que a influência dos deuses, dos filhos da floresta, é muito mais forte no norte que em qualquer outro lugar. Por causa que o norte conseguiu se manter contra a invasão dos Andalos, entendeu? Uhum, Isso aí é o princípio do continente. Aí teve a dinastia Targaryen, do dragão. Do Mad King. Do Mad King, mas isso aí é bem depois. É. O Mad King é o período que o livro se passa, entendeu? Aí teve a dinastia dos dragões, aí começou esse reinado de uma família, né? Uhum. Fala um pouco da série aí, quando foi que estreou a série, Lucas? Então, cara, a série não começa no Mad King, ela começa depois. E... Não, então, no livro também. O livro, o Mad King, né? Ou seria ele é pai da Daenerys e do Viserys. É. Ele é um background. Morreu, tá? Ele morreu bem antes do livro. É. Do período que o livro se passa. Essa história do Mad King, ele é um background do livro. Uhum. Mas continue. Então, aí as pessoas contam como era o Mad King, que foi a legião do Robert Baratheon, que foi, se revoltou contra o Mad King, e foi o Jaime Lannister, que eu não sei se você sabe, era um guarda real do Mad King. É, porque assim, os Targaryen, como é que cobra onde se acerta? Não é Targaryen, não. É Targaryen. Targaryens. Eles têm aquele esquema de guarda real, né? Eles têm, a guarda branca, que são sete cavaleiros, que são teoricamente melhores. O Jaime era um deles. Ele é um Lannister. Que assim, no Game of Thrones tem esse esquema de famílias. Não tem um governo certo. Existem famílias mais poderosas e tal. Querem um trono. E cada uma tem, assim, outras famílias como vassalos, entendeu? Essa é a parada. Tipo, os Stark tem os Arne, tem os... Entendeu? São várias famílias. Cada grande família tem várias famílias, várias ramificações, famílias menores que são os vassalos e cada uma tem um exército. Tem essa parada, esse esquema de poder. Eu tenho uma pergunta. Quais são as famílias que compõem o Game of Thrones? Cara, as principais... As principais. São... Tem os Lannister, É Lannister, mas Lannister, não sei. É, os Lannister, que são os de Leão, que são os mais ricos, né, da parada. Uh-huh. Foi o Robert que matou Mad King. A legião dele, na verdade. Tem os Stark, que são meus favoritos. Tem os Baratheons. Tem os Greyjoys, que eu não sei se apareceu no livro. Greyjoys. Já há muito tempo. Os Greyjoys, eles são os melhores com navios. Eles têm itens. E os Greyjoys tem aqueles... qual é o nome? Os Aerys. Que era do Jon, lembra? Aerys. Os Aerys. O que mais? Eu vou falar uma coisa aqui que... Nem spoiler. Como eu posso dizer? Pera, calma aí, deixa eu... Que o... você deve saber, o Theon é um Greyjoy. E ele foi... É o Theon Greyjoy. O Theon da família Stark. Não, eu sei que ele é um Greyjoy. Então, o nome dele é Theon Greyjoy. Então, na guerra entre os Greyjoys e os Stark... Não, eu sei o que aconteceu. Ele foi pego como... prisioneiro, uma espécie de prisioneiro pra servir com os Stark, né? Aí adotaram eles. E a partir daí ele começou a servir os Stark. Não sei. Porque o Ned considerava ele como um filho também. E ele é muito leal. Pelo menos até então no livro ele é muito leal aos... Pelo menos até agora. Obrigado. Eu lembro que eu tô lendo a porra do segundo livro ainda. Tá, o livro tem três pontos de vista principal, que é por onde a história se desenrola. Uhum. Tem a Patrulha da Noite, que tá rolando... Que a Patrulha da Noite é uma espécie de irmandade, né? No livro tem a Muralha. O que é a Muralha? É um edifício gigantesco, uma muralha, né? Que tem, tipo, acho que no livro é descrito 200 metros de altura. Sim, sim, a mesma coisa na série. Então, 200 metros de altura é coisa pra caralho pra uma muralha, né? E... As pessoas que servem a muralha, a verdade, eles moram lá, eles vivem lá, eles não se casam, eles não têm filhos, esse tipo de coisa. Eles não podem ter mulher. Exato. Por quê? Porque eles estão servindo apenas a muralha. Os interesses deles são apenas a muralha. Eles não servem nem ao reino. Tipo, que se eles forem pertencentes a alguma casa, que a gente acabou de falar, eles não, mesmo se a casa estiver com problemas, né, de guerra, alguma coisa desse tipo, eles não podem servir. Eles estão apenas com a muralha, e a muralha é a vida deles pra sempre. E tipo, lá todo mundo é igual, não importa se você é um ladrão ou um highborn, que é um nobre, você vai ser tratado igualmente. São todos irmãos lá, né? São todos irmãos. A Patrulha da Noite, ela defende o Westeros, o reino de Westeros, da floresta. Tem uma área lá, que é a área sombria, que é onde tem os... onde, teoricamente, são as criaturas místicas, né? E os selvagens. Lá vivem essas criaturas selvagens, esse tipo de coisa, e a Patrulha da Noite defende a civilização de Westeros dessas criaturas. A Patrulha da Noite, no estado atual do livro, ela tá decadente. Os homens que vêm lá, eles, né, são só prisioneiros, são pessoas, sei lá, que cometeram algum crime e tem que pagar alguma coisa desse tipo. Sim. E estão servindo lá como punição, entendeu? Mas antes, a Patrulha da Noite era descrita como, sei lá, uma coisa digna de honra. Honrorosa, assim. Você defendendo a sua cultura dessas criaturas da floresta. Então é uma parada honrosa. Só que atualmente, no período que o livro se passa, não é isso, entendeu? É uma parada decadente. E tipo, não sei. Eu não lembro porque, mas tu lembra. Ele foi porque ele queria o Jon Snow pra. O Jon foi porque ele queria. Ah, tá. Babaca até proteger os Lannisters. Ele foi mais pelo Benjen. Que é o irmão bastardo. É irmão bastardo do Ned. É, o tio dele, entre aspas. É tio dele, teoricamente. É. Tá, então vamos falar. Tem outra coisa também, que são os Dothrak, né? Os Dothraki. Dothraks. Eles são um povo bárbaro que vivem nesse continente africano. Eles são os Hunos, né? Eles podiam tomar a King's Landing, eles só não tomam por causa do medo da água. Essa é a parada do George R. R. Martin, é a reviravolta, cara. Porque assim, no livro, agora vai rolar spoiler. Os Targaryen, né? Os Targaryen era uma dinastia que governava os Sete Reinos durante milhares de anos, né? Eles eram descritos como filhos do dragão, que eles tinham sangue de dragão, todos os Targaryen têm. E eles que possuíam a coroa durante milhares de anos, foi assim. Até que rolou a rebelião do Robert, né? E essa rebelião, cara, é bem sarcástico, porque o próprio guarda real, um dos melhores da guarda real, se vira contra o rei e dá uma apunhalada nas costas do estudo. É ele que morre, é ele que mata o rei, um dos lanistas. Aí o que acontece? Os Targaryen, a dinastia deles foi extinta, né, com a guerra. Eles foram dizimados, sobrou dois. Sobrou três, né? Se você pensar no cara que tá lá na muralha. Mas sobrou dois, assim, oficiais. Tem o Viserys e a Daenerys. São os dois irmãos. Eles são filhos do rei louco que governava o Westeros até então. Eles fugiram pra esse continente que seria a África, que eu quero saber o nome aqui, peraí. E quando eles fugiram, eles viveram. Como é que eu vou dizer? Movendo, né? Foram de. Cidade em cidade, né? Dominando. De favores que eles viviam. Tanto que o Viserys é chamado de Rei Pedinte. E o que acontece? A Daenerys, ela foi prometida pra esse líder dessa tribo bárbara, que é o Khal Drogo. Que na série é muito caído, por sinal. O Khal Drogo, cara, ele é foda. Ele é o Aytlon Uno, né, cara? Não, o Aytlon Uno não, ele é o... Porra, qual é o nome? Eu esqueci. Ele era mongol, é Gengis Khan. Ele é o Gengis Khan. A cultura do Vardak, sei lá, essa cultura dessa tribo, ela é baseada na cultura mongol, né? Com a parada da cavalaria, deles terem, sempre viverem nos cavalos, esse tipo de coisa, né? Tem que ter sempre movimento. E ela, a Daenerys foi prometida ao Khal Drogo, que é líder da tribo. Eles se casaram. Na promessa, o Viserys, que era o irmão dela, ele trocou a irmã pelo exército, que ele queria tomar de volta o reino dele, que foi tomado pelo Robert. Ah, e se vocês estão se perguntando por que eles saíram de Westeros, é meio óbvio, porque o pai deles... É, fugiram. Todo mundo queria eles mortos, porque eles não queriam que dominassem novamente. É. Inclusive, eles tinham um irmão, né, que era o Rhaegar. Uhum. O Rhaegar, ele morreu. Foi o próprio Robert que matou ele durante a guerra. É. E acontece isso, entendeu? É, eles fogem lá pra esse continente. É, ela se casa com o Khal Drogo e tem essa reviravolta dela. Do Khal Drogo morrer no final do livro. Ele morre. É inesperada a morte dele. Ele morre e ela assume o papel dela como líder da tribo. Entendeu? Os dragões nascem. Isso é muito foda no final essa do livro. Essa é a que fala Dracarys, não é isso? É ela mesma. Ela é a Khaleesi. Khaleesi. Eu falo Khaleesi. A mãe dos dragões. É. Ela tem sangue de dragão. É a parada da família dela, dos Targaryens. Tem sangue de dragão. Eu ouço falar muito dela, mas eu não sei como é a história dela. Como é que é? Então, foi isso que a gente acabou de falar. Eles fugiram do continente, porque tava em guerra. E ela se casou com esse cara que era líder da tribo bárbara. E ele morreu e ela assumiu o lugar como líder da tribo. Ok. Essa é a parada. Entendeu? Entendi. Então é isso. Agora vamos falar dos personagens, internet, né, cara? Porque ele queria, tipo, qual, bem do assim, Ned. Todo mundo tem um personagem favorito. Tava com todo mundo. Entendeu? É, o Ned era um honrado, entendeu? Uh-huh. Essa foi a parada. Tanto que ele morreu por essa honra. Isso é... O Ned, cara, a morte dele é a mais chocante do livro. A parada, assim, que ele foi acusado de traição, né? Porque, assim, como é que funciona? Ele era amigo do Robert, que era o atual rei. E eles eram amigos de infância e tal. Inclusive o Ned ajudou ele durante a guerra que teve contra os Targaryen. E foi por isso que ele ganhou o Winterfell. É, aí ele... Não. Ele já era Lorde do Winterfell antes disso, cara. Já era? Ele era um Stark, a família dele governava o Winterfell há milhares de anos. Ah, tá. Entendeu? Vai lá, continua. Então, o Ned é aquele personagem honesto, todo mundo gosta, né, que ele quer ajudar o Robert. Aí ele sabe que o Robert tá correndo perigo naquele meio, que a esposa dele, que é uma Lannister, ela quer o reino pra ela, entendeu? Então, o Robert, durante uma caçada, ele acaba sendo morto por um javali. Foi tudo armado, né, eles embriagaram o Robert... Só que só é revelado no segundo livro, então isso foi um spoiler. Enfim, ele é embriagado, ele morre por um javali. Aí é aquela parada do reino, entra em luto. Uhum. E o filho dele, que é o Joffrey, que é o personagem mais filha da puta do livro, todos. Ele assume, entendeu? E ele é um pé no saco, mano. A primeira coisa que você quer quando você tá lendo o livro é que alguém invade aquele castelo e bota a cabeça daquele moleque numa estaca. Não importa se pode ser o Mad King de novo, dane-se, ele só tem que morrer. Porque aquele moleque é muito desgraçado, mano. O que ele faz com a Sansa, cara? É, ela é espancada. Sabe uma parada que eu acho maneira? Uhum. É, isso aqui não faz parte do podcast, tô falando pro Lucas. É do parada do o Sandor, tá ligado? O cão de caça. Eu acho que ele gosta dela, sabia? Sim. Ah, ele começa a pegar pra ela, fala. Quem? O cão de caça? É. Com a Sansa? Aham. Uhum. No cara, livro dá a entender, sim. Ele protege ela, mas. Parece que ele não protege por amor, ele protege porque. Ele gosta. É, não quer. É aquele cara que fica na friend zone? Não, ela é uma criança. Cara, o cão de caça é um pouquinho grande pra ela, só um pouquinho. Não, o grande tu falou. Não, porque ele, assim. Enfim, vamos continuar. É. Stark, né, que a gente parou. É, a gente tava falando sobre essa. É, aí. Joffrey. Joffrey é um moleque filho da puta, você quer ver ele morto acima de tudo. E no livro. Ele é responsável pela morte do Ned. O Ned é acusado de traição, porque ele ficou do lado do Robert, né? Porque o Robert deixou o testamento. Uhum. Mas ninguém prestou atenção. Só o Ned e o Baratheon sabiam da parada do testamento. E foi isso. Assim, o rasgaram, acusaram o Ned de traição. E o Ned, ele não ia morrer, teoricamente, né? Uhum. Ele ia ser mandado pra muralha como punição. Só que aí quem... Só que o Joffrey, filho da puta como é, ele manda decapitar o Ned em praça pública. Nem a Cersei gostou disso. Não, a Sansa odiou. Ela, a partir daí ela começa a desprezar o Joffrey. É, a Cersei que eu tava falando, Cersei. Ah, sim, a mãe dela. Uhum. Joffrey. É. Mãe dela mesmo, porque o Joffrey é uma bichinha. O que mais? A gente já falou sobre as guerras. E as guerras? Tem guerra no primeiro? A gente já falou, meu Deus. Então, não. É, a gente falou sobre o background, só que agora vamos falar sobre a guerra do livro mesmo. Então, depois da morte do Ned, cara, estoura a guerra, né? Entre os reinos. Que o filho dele, o mais velho, o Robb, né? Que é o cara que é herdar o Winterfell. Ele quer vingar o pai, né? Que mataram ele. Então, ele chama toda a galera dele, os vassalos. Uhum. Então rola a guerra entre os aliados, os Stark, que é a família do Ned, uhum. Os Tully, que é a família da esposa do Ned, contra os Lannister, os aliados dele. Aí rola essa guerra. É, e como o Robb era o, vamos dizer, o filho do Ned principal, ele, todo mundo nomeou ele o King of the North, que é o Rei do Norte. É, ele era o primogênito, né? Essa parada de o primogênito herdar o trono do pai, isso é... Era comum na antiguidade. E aí, cara, guerra contra os Lannisters. Aí teve uma guerra. Uma parada que me surpreendeu foi o fato do Robb ser um estrategista militar fodão, cara. É, cara. Ele é muito foda como estrategista militar no primeiro livro. Ele destrói o exército do Jaime, que é o general Lannister. É muito foda ele no livro, velho. Agora o que mais? Tem também... Ah, sim. Os Lannisters não vão ficar sozinhos, porque eles vão ter apoio, porque eles são a classe principal, né? Eles são uma casa grande, eles têm várias vassalas, assim. Então teve uma guerra entre as casas. Inclusive, o Robert, ele tem dois irmãos, que também é o Stephens, né? O Stannis e o Renly. É, Renly. Eles querem também a coroa. Então eles estão contra o Joffrey, os Lannister. Eles querem o fim da parada dos Lannister. Uhum. Então eles também entram nessa parada. Só que isso aí é mais pra frente. Tem o tipo de escrita do livro também, né? Assim, o tipo de escrita do livro é o seguinte. O livro, ele tem vários capítulos, né? Mas os capítulos, eles não são apresentados da... Tipo, primeiro capítulo, a neve caindo, não. É assim, o capítulo é de acordo com o personagem, entendeu? Porque ele faz o seguinte, ele pega um personagem, ele mostra o que tá ao redor desse personagem através dos olhos do personagem. Uhum. Ele narra, o autor narra a história, só que é através dos olhos do personagem que você vê como é que a história ela acontece, entendeu? Tipo assim, o Bran, que é o filho mais novo do... É um dos filhos mais novos do Ned, que cai, né? É o aleijado. É. Ele tem uma cena que ele tá escalando e tá escrito assim, Bran estava escalando, aí ele começou a ouvir barulhos de briga, né? Que na realidade são... Tinha duas pessoas fazendo sexo. E ele achou que era briga, entendeu? Só que o autor descreveu através do ponto de vista dele, entendeu? Essa foi a parada. Uhum. E os capítulos são desenvolvidos assim. É muito interessante a maneira com que ele escreve. Eu achei maneiro. Porque assim você tem vários pontos de vista diferentes, entendeu? Ele não mostra só um lado da história, ele mostra vários. E o inclusive é que os caras que estavam fazendo sexo não eram Lannisters. Como assim, Lannisters? Vamos botar um pouco de comédia. Eles são irmãos, né? Tem essa parada. Que por isso que... Eles são gêmeos. É, tem incesto no livro. Inclusive os Targaryen, eles mantêm essa tradição de fazer incesto. Pra poder... preservar a linhagem deles de dragão. É. Nossa, é bem estranho isso. É nojento pra caralho, mas... Mas acho que eu também faria isso, pô. Deixar uma linhagem pura. Imagina. Tá. No livro tem uma parada foda também, que é o lance dos lobos, cara. Os Stark têm os lobos, né? É no início que mostra eles pegando os lobos. É, assim, os lobos... os Stark têm uma ascendência com os lobos, né? Os senhores dos Stark, eles tinham lobos de estimação. Inclusive, é o símbolo da casa deles, é um lobo gigante. Eles encontram uma matilha de filhotinhos de lobo. A mãe morta, né? Ela foi encontrada morta com um chifre de veado no pescoço. É. E os filhos. E é dado um lobo pra cada filho, né? Cada Stark recebe um lobo de estimação. Né? E cada lobo, mano, é tipo ligado ao dono. É muito foda essa parada, velho. É, são. O Ned tinha 6 filhos ao total, né? Incluindo o Jon, que é o bastardo. É, sendo que foi dado um lobo pra cada um, entendeu? Inclusive pro Jon. É. E o maneiro é que isso foi por coincidência, eles são Starks, então. É maneiro isso. E cada. Assim, é. E. É muito foda, velho, o lance dos lobos, e cada lobo tem uma ligação com o dono, entendeu? Aham. É foda. Tanto até que, mesmo grandes, eles ainda obedecem os donos. Uhum. Até tem uma cena que o... Qual é o nome do garoto babaca aleijado? Bran. É, Bran. O Bran vai... Um assassino vai matar o Bran. E até que o lobo mata o assassino. Ele pega e morde. Tira a artéria da veia aqui do pescoço. Ah, é. E não são lobos comuns, tá? São lobos gigantes. É. É, os lobos na idade adulta chegam a... Eles chegam a tamanho de cavalo, mais ou menos. Uhum. Na idade adulta. É muito foda essa parada. Você imagina ter um lobo gigante de estimação. Aham. Uhum. Caraca, cara. Isso é muito maneiro. Tá. E pra finalizar, como é que o livro acaba? O livro acaba com o Khal Drogo morrendo. Ele morre... Uhum. Khal Drogo é a esposa da Khaleesi. É o marido da Khaleesi, né? Que é o marido da Daenerys. Que é a mulher dos dragões e tal. Não se fala esposo, não? É marido? Depende. Assim, o Drogo... Não, a morte esposa dele é só pra mulher. Meio... Marido é pra homem. Então... Então não é esposo, né, Rafael? É esposo, não pode. Vai. O Khal Drogo, ele morre de uma maneira meio besta, né? É. A Khaleesi, né, a Daenerys, essa do dragão, ela tava junto da tribo quando tava rolando uma guerra, né, uma batalha lá com outra tribo. Eles são bárbaros, eles se matam, uma coisa, né, coisa, é, eles fazem isso sempre. E ela salva umas mulheres lá de ser estupradas pelos bárbaros do Khal Drogo. Então ela toma essas mulheres como escravas. Uma dessas mulheres era uma mulher de Deus, né? Uma parada de religião. Ela era uma espécie de freira. Não uma freira. Era uma mulher de... Mulher de Deus, o nome da parada. É. E ela tem poderes curativos, né? Ela tem noção de medicina. E ela se oferece pra ajudar o Khal Drogo. É. Só que ela, filha da puta do jeito que é, ela envenena o Khal Drogo. A generosidade da Khaleesi fez o Khal Drogo morrer. Isso aí foi uma parada completamente inesperada, porque é uma reviravolta do cara. Porque o que você imagina? Tem uma cena no livro que tentam matar a Khaleesi, né? E nisso, o Khal Drogo, né, ele quer invadir o Westeros pra, né, acabar com a... Pra se vingar dessa parada, dessa tentativa de assassinato. Uhum. O Khal Drogo tava indo pro porto. Quando ele tava indo pro porto, ele encontra com uma outra tribo e rola uma batalha entre eles. Aí rola essa parada do estupro, deles encontrarem essa mulher e tal. É. Aí o que ocorre? Essa mulher é... Você imagina que ela vai ajudar o Khal Drogo, né? Porque ela foi salva e tal. Mas não. Ela é ela que mata o Khal Drogo. Ela envenena o Khal Drogo, né? Uhum. Ela infecciona a parada. E assim, é uma reviravolta do caralho. Porque você imaginava que o Khal Drogo ia chegar lá no Westeros e ia, né, matar todo mundo, né? Como vingança. Só que não. Ela fala. É, e ao mesmo tempo que ele tá fazendo um ritual lá pra curar o Khal Drogo. E. Essa cena é sinistra, velho. A Khaleesi tá tendo um filho. Ela vai ter um filho. É porque assim, a Khaleesi tava grávida, também tem isso. Ela ia ter filho. O filho dela era profetizado como o seu garanhão que montará o mundo. Era uma espécie de Lorde Máximo dos Dovahkiin. E eles. E ela perde o bebê durante o ritual pra salvar o Khal Drogo. E o Khal Drogo não volta, ele morre, né? Ele fica em estado vegetativo e a Khaleesi mata ele como piedade. Uhum. Então os cadáveres são queimados. E ela tinha ovos de dragão, né? Que ela tinha ganhado de presente de casamento. E os ovos de dragão, eles implodem e nascem ali. Essa cena é a cena com os dragões mamando nos seios dela, que seria pro bebê dela. Ela mata a mulher com fogo, né? Ela bota a fogueira junto com o corpo do Caldeiro. E tem outra parada também, que é a proclamação do Robbie como rei do norte. Depois da batalha que ele vence, ele é considerado, né, um cara fodão e tal. E um dos servos dele, que é o Grande John, né, o nome dele? O Guru John, uma parada assim. Amber John, uma parada assim. Ele fala que ele nunca respeitaria um rei que não fosse o Robbie. Aí o Robbie é proclamado rei do norte, daquela região do norte. Entendeu? É assim que termina o primeiro livro. A gente não pode falar mais que é do segundo. E deixa, talvez, no futuro, quando o Renan acabar de ler o segundo, a gente possa fazer da segunda temporada. A gente vai fazer essas séries de Game of Thrones assim aos poucos. Eu preciso de um livro pra ler. Isso era muito importante. Rafa Peck não leu o primeiro livro. Eu não li, nem por isso eu, que eu fiquei a maioria do tempo calado. A parada aqui foi o seguinte, eu e o Lucas, a gente respectivamente liu o livro e viu a série, né? Eu li o livro, o Lucas viu a série. Então a gente tem dois pontos de vista diferentes em relação, né, à história, tudo, entendeu? Se eu não me engano, o parceiro, eu esqueci o nome dele, da Khaleesi. O Sir Aaron. Ah, sei, o que que tem? Então, ele, no livro, se eu não me engano, ele é mais, ele gosta da Khaleesi, ele ama ela. Não. No primeiro livro, não. Ah, no primeiro livro. Entendeu? Pelo menos no primeiro livro, não. Então era isso, né? Antes, qual o personagem favorito de vocês? De você, Lucas, do primeiro livro / primeira temporada. Bem, cara, eu já falei que antes foi o Ned, mas tem outro que também é o Tyrion. O Tyrion é o favorito de muita gente, né, cara? O anão. Ele é muito foda. Ele é o único que ainda tem mente no Lannisters. Ele é um personagem astuto, entendeu? Ele como não é um cara que tem porte físico, ele não pode, né, lutar com alguém de igual pra igual, ele acha outro jeito de lutar. Entendeu? Ele vence o cara com a mente, entendeu? Com a astúcia dele. O meu personagem favorito é um desses membros da Guarda Real que foi demitido, que é o Barristan. Barristan é foda, cara. Ele é um senhor de idade e tal, ele é líder da Guarda Branca. Ele é muito foda, cara. Então é isso. Siga a gente no Twitter. Nós temos Twitter. Está aí na descrição do podcast. Temos o blog também. Temos o nosso Face também. Curta lá. Fique ligado pro próximo, né? Tem essa parada também. Fique ligado pro próximo, que vai ser maneiro também. Com o Nicolas e o Queiroz e o Leandro. E o Leandro do Pó de Café e o Nicolas Queiroz do Bacanudo. E talvez o Nicolas Cage, o ator. A gente também tem um capítulo. Tem um canal no YouTube. Em breve ainda não tem vídeo lá. Não tem vídeo, mas se vocês estiverem se inscrevendo, logo a gente vai colocar lá, postar alguns vídeos. E é isso. E aniversário do Lucas, tá chegando, hein? Aniversário do Lucario, isso. Não hoje. Cara, vocês me chamavam de Lucas ou Lucario? Então. Lucario, o tempo todo. Lucas ou Lucario, bosta? Eu chamei de Lucas, mas é a mesma coisa. Enfim. Obrigado por assistir, né, galera? Foi bom falar sobre Game of Thrones, é uma parada que eu tenho gostado bastante ultimamente. Não nos desculpe pelos spoilers, você que quis assistir até o final. Se você é uma das duas pessoas, né, que não. que seguem a gente, você tomou spoiler, cara. E vão odiar a gente a partir de agora. Desculpa aí. Enfim. Aqui é o Rafa Peck, valeu, galera. Falou. Valeu.